menos drama, mais balada. Se perdeu a namorada, menos drama, mais balada. Menos drama e mais balada. E vamos assim. Escuta aí, olha o conselho que eu vou te dar. Essa pessoa aí só quer te complicar, quer te deixar um vermelho, te dar prejuízo. Se liga aí, ela tá se aproveitando da situação. Pensa com a cabeça e não com o coração. Coloque ela no lugar dela, desencane e vem pra cá. Mais atitude pra fechar. Para de chorar por nada, menos drama, mais balada. Se perdeu a namorada, menos drama, mais balada. Para de chorar por nada, menos drama, mais balada. Se perdeu a namorada, menos drama e mais balada. Oi, oi. Assim que tem que ser. Aí, olha o conselho que eu vou te dar. Essa pessoa aí só quer te complicar, quer te deixar um vermelho, te dar prejuízo. Se liga aí, ela tá se aproveitando da situação. Pensa com a cabeça e não com o coração. Coloque ela no lugar dela, desencane e vem pra cá. Faz atitude pra fechar. Para de chorar por nada, menos drama, mais balada. Se perdeu a namorada, menos drama e mais balada. Para de chorar por nada, menos drama e mais balada. Se perdeu a namorada, menos drama e mais balada. Para de chorar por nada, menos drama. Se perdeu a namorada, menos drama e mais balada. Mais balada.